imaginando, não, tendo a certeza disso. Mas você poderia pontuar para nós assim, os principais pontos em que a doutrina espírita pode contribuir realmente para a humanidade? Olha, Jorge, quando nós falamos, estudamos doutrina espírita, é importante que passamos a verificar a história da humanidade. A doutrina espírita ela chega num momento, no século XIX, em que o homem estava muito conturbado, principalmente com a questão da fé e da razão. Por muitos séculos, essa dualidade esteve presente, e dividindo os crentes cristãos. Você teria que ter a fé ou você teria que ter a razão? Se você tivesse uma delas, você estaria com uma asa faltando. E não se conseguia equiparar essas duas coisas, fé com razão. Porque, aparentemente, as informações não se encontravam, eram divergentes. Então, a doutrina espírita vem exatamente fazer essa união da fé com a razão. Sem uma, a outra não poderia caminhar. Então, Allan Kardec, dentro das suas elucubrações, dentro dos seus comentários a respeito das respostas dos Espíritos, então ele consegue fazer essa união da fé com a razão. Quando ele fala, fé raciocinada só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da história da humanidade. Então isso é fundamental para entendermos, para equacionarmos essa questão. O outro ponto que a doutrina espírita, que o Espiritismo pode contribuir, está contribuindo com a humanidade, é a questão de entender a imortalidade. Nós sabemos que a partir de Jesus, quando ele passou aquele processo de retornar depois da crucificação, ele prova a imortalidade. Mas aquilo fica muito, muito vago, não se sabia direito como funcionava. A pessoa diz assim, ah, eu vou morrer, eu vou para junto de Deus, eu vou para outro lugar, eu vou para o céu, vou para o inferno, vou para o purgatório. Mas não tinha uma informação, existia um véu que cobria isso. E o Espiritismo vem tirar exatamente esse véu também. Oh, Jorge, precisamos comentar com os nossos também. Ouvintes que o Araci tem 2, 4, 6 livros já editados. Chama-se Navegador Racional, Destinos, Marcas e Respostas, Tocados por Ele, Luzes Cristão, Histórias Mediúnicas e O Refúgio de Laila. Tudo pela... aqui os 5 primeiros da editora Mitos e o de baixo, que é o último, O Refúgio de Laila, pela editora Correio Fraterno. Também escreve na revista Espiritismo e Ciência, no jornal Correio Fraterno, também no outro jornal Vida e Saúde de São José do Rio Preto, o Correio Fraterno é de São Bernardo. São Bernardo, né? E o jornal O Imortal de Cambé, lá do nosso querido amigo... Hugo Gonçalves. Lá de e também tem vários sites, que depois nós vamos, com o decorrer do nosso programa, nós vamos passando essas informações aos nossos ouvintes. Ô, Rui, deixa eu só passar o recado aqui para os nossos ouvintes, que a nossa pergunta para sorteio dos 2 livros espíritas e mais 2 DVDs do Visão Espírita é, que a gente já postou no Facebook. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Então essa pergunta, o Garcia, a gente coloca para os nossos ouvintes responderem durante o site para receber esse sorteio de 2 livros espíritas, podem ser algum livro seu até, ou também de algum livro dentro da biblioteca, que é a Casa do Caminho. Isso. Tem mais um ponto, isso, né? Sorteio também. Os 2 DVDs também são da Visão Espírita sobre o Dr. Inácio, que é um programa especial que a Visão Espírita fez, o Carlos Bassalli falando, incorporado ou passivamente com o Dr. Inácio. Sim. Ficou faltando um ponto, né, Gans? Isso. Mais um. O texto é o primeiro... É equacionar fé e razão, o segundo é a imortalidade, e o terceiro seria essa questão da comunicação com os espíritos desencarnados. Quantas pessoas foram queimadas nas fogueiras, foram crucificadas, foram torturadas das maneiras mais estranhas, exatamente porque simplesmente eram médiuns. E a sociedade da época não entendia isso. Então, quando se lança o livro dos médiuns, o mundo recebe o verdadeiro compêndio de estudar o que é esse processo mediúnico. Então, esta contribuição do Espiritismo é extraordinária. Poderia ter sido também por outros segmentos religiosos, né? Mas foi o Espiritismo que abraçou essa causa e está difundindo essa causa com muita propriedade. Então, seriam esses três pontos. É que agora nós vamos destrinchar os três pontos com mais clareza, né? Uhum. Mas, o Rodrigo, falta falar para os nossos ouvintes também que hoje, a partir de hoje, tem que se acrescentar nos nossos telefones. Ah, o 9 no caso do celular, né? No caso do celular. Tem que acrescentar, que nem aconteceu em São Paulo, agora acontece agora na regiões do interior. Todo mundo pode ligar aqui pra nós. Mas ó, depois do último recado, a gente já colocou o 12 aqui também, o DDD12 nos nossos telefones aqui também, divulgando. Vamos lá? Diga, Rui, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria noticiar o falecimento da dona Olga Maria Pandolfi, de 85 anos, ela fez escola de aprendizes no Jefa, era trabalhadora lá do Pau de Tarso junto com sua filha, a nossa querida Tilinha. Ela vai ser sepultada às 9h30 aqui no cemitério do centro. Ela deve estar sendo velada lá na Urbam, porque eu passei aqui no cemitério do centro, não estava o corpo sendo velado, viu, Jorge? Então ela deve estar na Urbam e será às 9h30 será sepultado aqui no cemitério do centro, no cemitério Padre Rodolfo Comorec. Então, a dona Olga Maria Pandolfi, que tenha uma boa retorno à pátria espiritual, e aos seus familiares que recebam. Quer dizer, essa partida, não como uma partida para sempre, uma partida que daqui a pouco nós estaremos juntos. E a dona Olga era uma trabalhadora, trabalhava bastante e deixou o nosso mundo e as nossas casas aqui sem a sua presença física. Um bom retorno à senhora Olga Maria Pandolfi, que será sepultado hoje às 9h30 no cemitério do centro. Guaraci, voltando agora a nós começarmos a falar um pouco sobre esses pontos principais que você colocou para a gente aí, até antes da doutrina espírita, ou até hoje, muitas pessoas ou muitas religiões trabalham, o foco principal é a fé. Mas uma fé que diz assim, você tem que acreditar nisso e a gente não pode perguntar o porquê. Mas por que eu tenho que acreditar? Por que eu tenho que pensar desse jeito? Não, porque isso aí é o poder da fé. Que poder da fé é esse? E como que a doutrina espírita chega dizendo para a gente, olha, você deve usar a fé, mas veja se tem razão de ser. Como que a gente poderia, quer dizer, esclarecer melhor o nosso público assim desse jeito? Nós temos que analisar bem na história como é que foi a progressão da consciência humana. A consciência, ela sai de um embaralhado de atividades da era do instinto. Quando ela chega no homem, ela passa um período muito grande, milhares de anos, tentando estabelecer uma boa relação entre ela e a natureza que a cercava. E nesse processo ela cria muitos mitos. Os arquétipos que ela utiliza são arquétipos ainda ligados a mitos. Então dessa forma ela cria os mitos deíficos, que são os mitos dos deuses, os mitos dos grandes eventos da natureza, ela transforma em deuses. Então ela cria toda essa dinâmica de se fazer aquela relação dela com o poder superior. Mas como ela não sabia, não entendia o que é esse poder superior, então ela vai criando esse processo bastante embaralhado de busca de uma fé. Na verdade, a fé, se você for conceituar a fé, ela seria um circuito fechado entre o Criador e a criatura. Então a criatura, antigamente nos seus holocaustos, nos seus rituais, o que ela fazia? Ela buscava estabelecer entre ela e Deus uma relação. Então, por exemplo, ela fazia uma oferenda para se ter uma colheita. E a colheita vinha. Então ela agradecia a Deus. Então Deus dava forças para ela fazer de novo a colheita. Então era um ciclo natural da natureza, mas que ela entendia que aquilo só era possível se ela fizesse um ritual para Deus. Então para isso é que foi estabelecido. Por isso ela se estabeleceu que a fé era a coisa mais importante, independente do conhecimento dela. Então isso veio. Quando chegou o cristianismo, você vê que o cristianismo teve que lutar seriamente contra o Império Romano, contra o judaísmo, mas principalmente contra o paganismo, que eram pessoas que vinham com essas ideias. Então, não foi nada fácil para os cristãos primitivos estabelecer um regime de fé que Jesus propunha, né? Então, a doutrina espírita agora, depois que nós passamos por todo o processo da Idade Média, da Renascença, depois da era da industrialização, para chegar, então, o homem a ser um homem tecnológico e científico, aí sim ele poderia entender o que de fato significa essa relação da criatura com o Criador. E agora sim. E a gente vê como resultado dessa exploração da fé, né? Isso. Como desde a Idade Média, você vê que esse, conforme a civilização, a humanidade foi se esclarecendo, né, e foi vendo que foi utilizando isso como poder, como forma de manipular as pessoas, a gente viu uma conquista do materialismo, né? Exato. Então o materialismo foi dominando a humanidade justamente por causa dessa manipulação da fé, né? Veja você, é o seguinte, tem um fato... Aí é a razão, né? É a razão. Tem fato muito interessante nesse que você colocou, Rodrigo. Isso. Então, Rodrigo, tem um fato muito interessante, é o seguinte. Veja você, a ciência, ela tentou de todas as maneiras se colocar como ajudante ou como partícipe do processo. Mas na época a igreja não permitia. Então toda pessoa, no caso do Galileu, né, daquelas pessoas que eram levadas para a Inquisição, por quê? Porque eram cientistas, a igreja não aceitava, porque ia na imagem delas contra os dogmas. Então o que ocorreu? Quando houve a questão da reforma, né, do protestantismo, onde a igreja começou a se preocupar mais com os protestantes, então deu campo para a ciência então avançou. Então foi o grande momento da ciência, foi quando a igreja e os reformistas começaram naquela disputa, a reforma contra a reforma, e isso foi durando séculos, e aí a ciência, então, aproveitou o viés dela e cresceu. Quando chega na época do século XVIII, os iluministas, então, criam aí toda uma estrutura de racionalização da vida, né? Nós começamos a racionalizar a vida e aí o materialismo entra. Por quê? Porque a pessoa não tinha consistência agora na fé. Então você acha que a religião, ela falhou e falha até hoje porque ela não alia a ciência à religião. Parece-me que algumas religiões pregam que um monte de coisa tem que ser milagre. É milagre e não é milagre, né? Porque a nossa doutrina espírita também vem praticamente desmistificar esses milagres. Exato. Dizendo que tudo isso é natural. O que falta é nosso conhecimento para entender essas coisas que podem ocorrer, né? Tem gente que, às vezes, nós estamos militando na doutrina espírita, né? Há muitos anos. Então, nós sempre vemos pessoas que buscam, às vezes, o espiritismo, busca curandeiros. Vão lá para pegar curandeiros. Se você disser que tem alguém curando, vira uma fila imensa. Para buscar cura. Olha, veja bem, nem Jesus fez milagres. Sim. Jesus não fez nenhum milagre. E teve alguns que ele não curou, não, né? A maioria não curou, porque, na verdade, quando Mateus coloca lá no seu evangelho, ele fala o seguinte, eram multidões que iam atrás de Jesus. E, na verdade, os evangelistas citam as curas, mas não cita que ele curou todo mundo. Sim. Inclusive, o Divaldo tem um livro, se não me engano, é Luz do Mundo, parece que Luz do Mundo, da Amélia Rodrigues, em que ele conta o caso de uma paralítica que não foi curada por Jesus. Ela chegou até Jesus, Jesus não a curou, e ela vai para Roma e se torna uma grande pregadora do cristianismo. Então ela é questionada, peraí, você não foi curada por ele. Então ela diz assim, eu não fui curada fisicamente, mas espiritualmente eu fui. É isso. Né? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que pensar. Jesus não promoveu o milagre. Ele, inclusive, diz, eu não sou um remendão irresponsável, que vou colocar pano novo em tecido velho. Eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para pregar uma notícia nova, né? A notícia do reino de Deus. Mas sabe, Guaraci, aconteceu um caso com a gente, que nós tínhamos uma pessoa que era muito materialista, e ele veio nos procurar aqui na casa, na Seara Espírita Bezerra de Menezes, porque ele foi no Centro Espírita em São Paulo, mandaram para que ele viesse conversar com a gente aqui em São José dos Campos. Sim. Chegou aqui, ele estava com a doença incurável, mas ele começou a frequentar a nossa casa. Então, quando chegou no finalzinho, que está no final, a gente foi fazer uma visita lá para ele, falaram, infelizmente você foi no centro espírita procurar a cura, mas você não conseguiu. Ele falou, consegui sim. Eu era tão materialista e vocês me fizeram, dentro da doutrina espírita, eu olhar a minha cura espiritual, porque eu pensava que só tinha cura material, mas tem a cura espiritual que eu vou levar comigo. E depois de uma semana ele faleceu, né? Desencarnou. Então a gente vê como existe essa cura espiritual, que muitas vezes nós não damos valor para isso, né? Tem uma fala do professor José Henrique Rodrigues, não sei se vocês conhecem, aqui de São Paulo. Ele fala o seguinte: o materialismo morreu por falta de matéria. Eu acho interessante essa frase dele, porque exatamente, o materialismo morreu por falta de matéria, porque a tese materialista não se sustenta por ela. Né? Hoje nós, por exemplo, na época do século XIX, não se conheciam ainda as partículas, né? Ainda era, não se tinha ideia. Eu estudei que o átomo era a menor parte divisível da matéria, não é isso? E hoje nós temos as partículas, né? Que são questões, o bóson, os bósons, que são ainda estudados, que ainda estão buscando o bóson de Higgs, né? Que é o que seria a assinatura de Deus, enfim. Então, hoje a matéria não existe enquanto matéria. Existe o quê? Uma variação da onda, e essa onda gera uma energia que gera a partícula. E então, quando a gente chegar lá, vai ter outra ainda, né? Com certeza. Exatamente. Então, é um aprofundar permanente. Então, hoje a pessoa que fala, eu sou materialista, ele precisava de estudar um pouquinho de física quântica para ele ver que a matéria realmente não existe. E depois tem outra. A matéria que ele fala tanto, ela se perde. Envelhece, se torna pó. E o verdadeiro vida espiritual, ela permanece, né? Que é o que nós vamos conversar daqui a pouco, né? Você vê o seguinte, Rui, que nem o corpo morre, né? Nem o corpo. A pessoa fala assim, fulano morreu. Né? A gente já sabe que o espírito foi, deixou o corpo. Ah, mas e o corpo? O corpo se transforma. Então não existe morte, definitivamente. Segundo alguns, o corpo se transforma. Ele se transforma em adubo para os vermes, né? Isso. Se transforma num monte de coisa, eu espero que. Não, e continua se transformando depois disso. Exatamente. Né? A energia. Agora sim, continuando com a fé e a razão. Sim. A gente voltando lá na Idade Média, um pouco antes, e até nessa época que a ciência começa a trabalhar, né, onde começa o conflito entre católicos e evangélicos, que a gente sabe muito bem da história. E a filosofia, por exemplo? Nós temos aí. Hoje a gente estudando Sócrates, Platão, que são os principais, a gente vê muita coisa para se usar a razão ali dentro. Quer dizer, a filosofia ela conseguiu caminhar. Nesse ínter, ela conseguiu caminhar assim em column, ninguém mexia nela, como é que é? Porque se você fosse mexer também, você tinha que bloquear a filosofia. Exatamente, nós temos que entender a escolástica que ela veio resgatar. Na época dos romanos, esse estudo de Aristóteles, né, que era um estudo muito baseado na razão, ele era discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Então nós temos nessa tríade, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos aí uma base filosófica bem interessante para a humanidade, que é usada até hoje. Né? Então, veja bem, quando chega aquela questão, eu gosto muito do Anselmo da Cantuária, né, quando ele começa a dar uma força nessa busca, depois vem Tomás de Aquino, né, buscar essa razão, essa informação racional que veio da Grécia. Então, isso, sabe o que eu penso, né, dentro das análises que a gente faz? Eu penso que isso ficou assim, como uma base bem velada, mas a base. Né? A base. Então, digo assim, está aqui. Se você procurar, você encontra. Agora, é evidente que nós temos que entender que o homem, principalmente da Idade Média, ele era um homem muito cheio de confusões. Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz que a questão do feudalismo, dos senhores feudais, foi exatamente para tentar pegar aquele homem romano, aquele homem que veio da barbárie, né? Para que ele pudesse fazer um contato com a natureza, e neste contato com a natureza, ele se identificar de alguma maneira com esse projeto divino que é a natureza, não é isso? Então, naqueles instantes ali, a fé raciocinada, enfim, a razão que veio da Grécia, estava velada. Então, se alguém buscasse aquele valor, ele encontraria. que a gente viu muita gente encontrando. Só que a igreja entendeu que naquela época ela era soberana. Então, por exemplo, eu tenho um livro psicografado que ainda não está publicado, chama Fontes de Chiara, onde eles estudam, o espírito que passou esse livro, ele conta o seguinte, que qual era o raciocínio da igreja na época? Com todo respeito à igreja, eu acho que a igreja fez um trabalho extraordinário, mas ela é uma história, e como história a gente tem que analisar, não é isso? Uhum. Sim. Então, o que os padres, os bispos, os cardeais faziam? Por exemplo, o homem não tem condições de estudar, ele não tem raciocínio, né? Eles são pessoas muito ainda distanciados dos verdadeiros sentimentos de busca de alguma coisa superior. Então, nós vamos fazer isso para eles. Então, ele escondia a Bíblia. Você não pode ler a Bíblia. Eu leio para você e interpreto da maneira que eu bem entender. E isso foi gerando muitas dificuldades para as mentes, onde, mesmo que a ideia grega tivesse, a filosofia grega tivesse, né, pautada no mundo, mas ela era encoberta, porque você não podia chegar até ela. Tem um exemplo muito, muito, muito simples para mostrar isso aí. É aquele livro Em Nome da Rosa, e o filme também Em Nome da Rosa. E do Humberto Eco. Que mostra que o livro... E a gente pensa que o livro que os padres estavam lendo, que acabaram... Morriam, né? Porque eles punham veneno na parte, né? Era, molhava na saliva. Só para dizer como é que se formava uma criança dentro do ventre da mulher. E aquilo era proibido. Proibido, né? Olha, vocês veem que lá na minha terra, quando eu era criança, né, na década de 50, um dia eu tomei uma coça da minha avó. Sabe por quê? Porque teve um casamento de um negro com uma loura. E eu estava estudando etnias na época. Eu falei assim, os filhos serão mulatos. Para que eu falei isso? Eu levei uma coça. Você não podia falar a palavra útero. Se falasse a palavra útero, você levava um tapa na boca. Não, mas o mais interessante, viu, Guaraci, que eu gosto muito de cinema. O cinema americano proibia das mulheres aparecerem grávidas nos filmes. As mulheres só falavam, estou grávida. Daqui a pouco aparecia ela com a criança no colo. Não podia aparecer a mulher com barriga. E por ver, isso não faz muito tempo, né? Nada. Isso não faz muito 60 tempo. 60 anos no máximo. Então, não passa disso. Isso a gente vê, você falou uma coisa muito interessante. A igreja segurava a informação. Isso. Então a gente vê que o materialismo foi se desenvolvendo conforme o acesso à informação. Você falou da revolução do protecionismo, foi quando surgiu a impressão. A indústria gráfica. Foi quando surgiu isso que disseminou. Aí não tinha como segurar mais. Disseminou a informação. Não tinha mais. E agora. Ficou na mão de todo mundo, né? E trazendo para hoje, a gente tem hoje a internet. Isso. E a internet está trazendo mais uma evolução e acesso à informação. Que agora, é de encontro à fé, né? Que é onde a gente tem que conseguir lutar também com o espiritismo. Aí dá para a gente ver claramente nessa colocação do Guaraci, nós já vamos para o intervalo. É interessante essa colocação, Guaraci, porque quando você estava falando, eu estava imaginando aqui a nossa mente, né? Você começou a falar de consciência lá no começo. Certo. E Rodrigo está agora falando de tecnologia. Então ainda dá para a gente ver o tanto que a tecnologia correu e a mente do ser humano ainda está atrasada. Por quê? Eu penso assim, se você tirar toda a tecnologia, toda a informação, toda a comunicação, vamos esquecer dos católicos e dos evangélicos, vamos se concentrar nos espíritas, que somos nós, e deixar o livro espírita, dos espíritos, sua codificação na mão de algumas pessoas só, a gente volta tudo ao contrário. Volta, e cada na um hora, vai ter sua interpretação diferente. É. Na verdade, né, Jorge, nós temos o seguinte, nós somos muito novos na doutrina espírita, nós somos espíritas primitivos, ainda estamos muito novos. Né? Uhum. Caminhando ainda. Caminhando. Mas para isso nós temos demais. A Feira do Livro Espírita, que está funcionando aí no Largo São Exatamente, Benedito, né? Estamos aí com a feira de vento em popa, torcendo para bater o recorde, vamos lá, está na hora da gente comprar uns livrinhos aí, né, pessoal? Bota as bibliotecas em dia, o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, baratinho, vamos comprar livro dos Espíritos para dar a nossa meta. Eu faço um desafio aqui, que as casas espíritas se juntem e consigam comprar mais livro do que a tenda de Umbanda Mãe Maria, viu? Sabe o que é agora? Nós temos a tenda de Umbanda Mãe Maria aqui, que são nossos amigos, né? Inclusive até ajudam lá na feira. Mas eles compram, todo mundo que vai pela primeira vez nessa tenda, eles dão um Evangelho segundo o Espiritismo de presente para as pessoas. Eu sempre falo assim, se juntar todas as casas espíritas, não dão a quantidade de evangelho que uma tenda de Umbanda dá. Exato. Então, eu lanço sempre esse desafio. Vamos ver se as casas espíritas compram bastante livro para a gente bater o recorde. da tenda, porque quando chega lá eles compram 2 mil, eles compram 3 mil para poder doar a todas as pessoas que vão lá. É um exemplo que eles dão para a gente, que somos espíritas, que devíamos estar comprando muitos evangelhos e doando para as pessoas. É, o ano passado eles compraram 2 mil livros. 2 mil livros, exatamente, isso que eu gosto de falar. É, eles são um exemplo nesse campo, de doar evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes a gente entra um assistido na nossa casa e a gente não dá um evangelho para a pessoa. Quer dizer, o evangelho custa R$2, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos comprar um monte lá e dar para as pessoas. Jorge, só queria fazer uma pergunta para os nossos ouvintes da Zona Leste, se estão captando bem o nosso som, porque hoje nós estamos estreando a nova torre aqui da rádio Connecticar São Paulo Rio 90.7 FM. Isso, porque deu uma melhorada aí, né? Deu, segundo tá ótimo, Wagner aqui, tá. Eu vim de casa para cá vibrando com o som da Connecticar. Tá. Como que é o nome do rapaz que reclama sempre, Helder, mesmo? Tem um amigo nosso que liga toda semana para dizer que não está pegando. É isso, então vamos ver se... Uhum. É, não, tem o Bentinho também, que está sempre me cobrando lá da Câmara, viu? E vamos ver se ele está nos ouvindo, se está nos ouvindo lá na região da Zona Leste. Ô Rui, queria falar aqui que a Tânia Aparecida Carmo Nunes mandou um bom dia a todos, um programa de muitas bênçãos, vou aqui no Facebook também. É, vamos fazer um intervalo comercial? Tem também a Maria... a Vânia. A Vânia. Vânia. Somos a Vânia espíritas... respondeu a pergunta aqui. Vai lá. Então, o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Então, a Vânia respondeu aqui. Somos espíritos sempre em evolução e a Terra está passando por um momento de transição, onde deixará de ser um mundo de expiação para ser um mundo de regeneração. Conforme a questão 799 do Livro dos Espíritos, quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, destruindo os preconceitos das seitas, de cartas e decor. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Sendo assim, sem dúvida o Espiritismo se tornará uma crença comum. Bom, vamos para o nosso intervalo comercial e... coloca uma música aí pra nós. A música que tá aí agora, que eu esqueci, que o negócio sumiu aqui da minha frente. Evangelho de Luz. Então, nós estamos lançando o CD da Coal, próximo CD aí, Oração, Amor e Luz, que é um CD da Coal. E essa música estará no CD da Coal, que é a música Evangelho de Luz, do Roberto Ferreira, na interpretação do Luiz Carlos agora, do Grupo Castelã. Acho a porta e não vejo a solução. É ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a ele recorro e por feliz me dou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho perdão, evangelho Jesus, evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, evangelho de luz, evangelho perdão, evangelho Jesus. 42ª Feira do Livro Espírita e 19ª Feira do Livro Espírita Infantil, de 23 de agosto a 1 de setembro. Realização: Movimento Espírita de São José dos Campos. Veja a seguir algumas obras que você encontrará na Feira do Livro Espírita. Da IDI Editora, Vivendo o Evangelho, volume 1, Espírito André Luiz, de 28 por R$14. Despedindo-se da Terra, Espírito Lúcius, através de André Luiz Ruiz, por apenas R$22. Mãos Unidas, de Emmanuel, por Chico Xavier, de 24 por R$12. Da Casa Editora O Clarim, Coisas deste Mundo, Lei de Causa e Efeito e Reencarnação Ilustradas, pelo Espírito Cordélio Pires, por Chico Xavier, por R$17. O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendança, por Jane Martins Vilela, por apenas R$10. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caio Barchutel, de R$31,90, por R$16. Pela Distribuidora Candeia, Editora Intervidas, As Mães de Chico, Organização de Saulo Gomes, de R$39 por R$21. Transtornos Mentais, Uma Leitura Espírita, de Sueli Caldas Schubert, de R$35 por R$21. Da Espírito da Letra, Espírito Lúcius, por André Luiz Ruiz, No Final da Última Hora, por apenas R$23. Estamos aqui hoje recebendo o jornalista Guaraci de Lima Silveira, para estar conversando conosco sobre a doutrina espírita e a importância da doutrina do espiritismo para a humanidade. Ou qual a importância da doutrina espírita para a humanidade? Ele pontuou aqui três assuntos: a fé aliada à razão, a imortalidade e a comunicação com os espíritos. Guaraci, sobre a imortalidade, antes da doutrina espírita, existiam muitas dúvidas quanto à imortalidade da alma? Na verdade, a dúvida em si não existia com relação à continuidade da vida. Você vê que nas comunidades primitivas faziam-se aquelas celebrações do momento do funeral, né? Tem uma solenidade pagã que ela é bem, bem interessante de a gente entender. Significava o seguinte: na hora do sepultamento, então saía um grupo de pessoas da casa do morto, né? Saía levando ali o féretro. E, da outro lado, numa outra esquina, havia uma outra procissão. Encontravam-se em um determinado local. Essa procissão que estava se encontrando, ela vinha com pessoas com máscaras feitas dos antepassados deles. Como dizer assim: nós estamos te entregando, né? Uhum. Para vocês. Então, existia alguma ideia de imortalidade. Essa solenidade pagã, ela pontua bem isso aí, que havia esse conhecimento, essa ideia de imortalidade. O que a doutrina espírita vai contribuir, está contribuindo muito para a humanidade, é como que isso acontece. Você vê o livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, quando ele trabalha, ele analisa alguns desencarnes, né? E agora nós estamos lançando, oportunamente pela editora Petit, o livro Sublimes Encontros, que terão 15 casos de desencarnes. Então, no momento ali, a imortalidade começa exatamente quando eu deixo o meu corpo. Para mim, a imortalidade vai fazer presente, vai ser uma coisa real, existencial, no momento em que eu deixo o corpo. Então, a imortalidade hoje, estudada pela doutrina espírita, é a imortalidade como se eu pegasse assim, o abstrato e fizesse dele um concreto. Então, hoje eu posso tocar a imortalidade. Eu sei que existe o plano espiritual, eu sei que existe a vida no plano espiritual. Como é que é essa vida? Não tem aquela imagem fantasiosa de que eu vou para o céu, né? De que eu vou para o inferno. Não. Hoje eu sei, se eu vou desencarnar, eu vou para o umbral, e o umbral ainda é dividido, subdividido, né? Umbral grosso, médio e fino. Depois eu vou para uma região um pouco... Mas o que é esse umbral? Médio, grosso e fino? Eu nem quero saber do grosso. Nem quero saber, né? Eu prefiro do médio para cima. Então, quer dizer, o nosso lar está no umbral fino, né? Segundo consta. O Sandré Luiz é que fala. O nosso lar é o fino. É o fino, ainda bem, né? Mas o fino significa mais, que é bom. Mais próximo de uma outra. Porque tem a Terra é dividida em 7 esferas, não é isso? Sim. Então, a esfera que vem depois da esfera umbralina é a esfera da ciência, da tecnologia, da arte, né? Que é onde se estudam esses grandes progressos do espírito, né, que vão repercutir aqui no plano físico e adjacências. Então, hoje nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós vamos para um lugar desses, né, e vamos ali viver de conformidade com aquilo que nós queremos viver. Nós estabelecemos o nosso ponto de estada dentro da imortalidade. Mas, né? Jorge, o Jorge está sempre falando que ele quer ir lá para o umbral para ver um monte de amigo dele lá. Eu espero os meus amigos lá em cima. Mas é para o umbral que ele quer ir agora. Então ele tem três. Segundo. Agora você vê, o Chico Xavier falava que quando ele desencarnasse, né, ele ia para o céu, sabia? É o centro espírita do umbral. Muito boa essa. Eu falava, assim, eu vou para o céu, né, quando desencarnar. Olha, se ele pensava assim, imagina. Pois nós, é, né? Assim. A gente tem que estar sempre otimista, né? Alguma coisa melhor. Mas a imortalidade, ela parte agora desse estudo que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. Então, por exemplo, hoje se vocês anunciaram o desencarne de uma irmã, nossa, sim, então naturalmente ela está sendo conduzida por amigos, por familiares, para uma região que lhe diz respeito, né? Então esta é a grande contribuição da humanidade. Hoje eu já não vivo mais naquela, e eu vou morrer, aí o que vai acontecer? Não, vai acontecer aquilo que eu plasmei para mim, no meu futuro. Mas, Guaraci, para a gente que é espírita, a gente aceita mais ou menos essa imortalidade. Mas e para aquele que acha que morreu, acabou? Pois é, né? Isso aí são atavismos terríveis, né? A pessoa, ela coloca na cabeça dela que é o que ela pensa que é e não abre para outras informações. Olha, nós estamos pensando, se Jesus, que é o grande governador do planeta, permite que hoje o homem do plano físico tenha este conhecimento, por que que ele fica preso àquelas ideias tacanhas, perigosas, né, que vão fazê-lo sofrer? Então, ele tem que pensar assim, poxa vida, nós temos esse estudo, por que que eu não vou fazer isso? Então, é aí que parte. Eu gosto muito da história do Dr. Bezerra de Menezes, né, que provavelmente todos vocês conhecem, mas os nossos ouvintes que não são espíritas não conhecem. O Dr. Bezerra era um médico, né, ele foi médico, foi político lá no Rio de Janeiro, e um dia foi presenteado com o Livro dos Espíritos. Ele morava em Santa Teresa, então ele pegou o bondinho de Santa Teresa e foi lendo o livro no bondinho. O bondinho andava bem devagarzinho, então ele foi lendo o livro. Ali ele se identificou e prontamente, olha, isso aqui eu já conheço, né? Eu já conheço isso aqui. É histórico, né? Histórico. Então, quer dizer, a pessoa tem que fazer igual Kardec, igual o Dr. Bezerra, que pega uma coisa nova e vai tentar entender. Eu não vou falar assim, ah, esse livro não presta. Não, tem que ver. Por que esse livro chegou na... Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Exatamente. Então, eu falando, olha, se isso chegou, se hoje nós, espíritas, temos esse conhecimento, aquele que não precisa nem ser espírita, mas você fala assim, mas eles estão falando isso aí com tanta naturalidade, deixa eu ver o que é isso. Pelo menos uma curiosidade, uma pesquisa, né? Vai lá e lê, estudar. Mas, agora, se a gente tem encontrado pessoas que não conhecem nada da doutrina espírita e faz uma mistura de umbanda, quimbanda, isso, candomblé com espiritismo e critica sem conhecimento. A própria mídia, que não é espírita, sim, a gente vê revistas respeitáveis, né, aí falando coisas muito sérias. Inclusive, uma vez saiu na revista Veja uma série de um assunto muito bonito, mas tudo errado. Quer dizer, a pessoa que fez inclusive fez de uma maneira errônea, que a gente fala, bom, não é bem assim que a doutrina espírita é. Mas eles passam essa impressão, né? Tem um determinado, não sei se ainda é até hoje, um determinado chefe de um departamento das religiões de uma grande universidade do Brasil, que saiu uma reportagem na revista Super Interessante. Então perguntaram para ele sobre religião, né? Sobre religião espírita, e falou assim, que é uma religião exótica. É o chefe de um departamento de religiões de uma grande universidade brasileira. Se ele falou isso, imagina o que, que está acontecendo nesses estudos aí das universidades. Imagina que ele passa também para as pessoas. Eu inclusive escrevi para ele, eu mandei um e-mail para ele dizendo assim, ô professor, que bom que nem eu nem meus alunos vão ser seus alunos. Que bom. Porque eu gostaria, eu não gostaria. Eu acho que o senhor precisa de estudar um pouquinho mais espiritismo, o senhor me desculpe, né? Mas eu tenho que estudar. E nós não podemos calar, gente. O mal existe porque o bem fica calado. Isso. Né? Então nós temos que combater. Olha, se eu chego aqui e falo uma coisa aqui no programa com vocês, eu tenho que, se alguém não concordar, ele tem que falar, olha, eu não concordo, explicar a sua razão, de repente ele vai acrescentar, né? Uhum. Então nós temos que fazer. Esse é o debate, essa é a dialética, né? Eu gosto muito da dialética do Engels, né? Quando ele fala, né? Tese, antítese, tese, a antítese e a síntese. Sim. E que vai gerar nova tese, nova antítese, nova síntese. É isso que é o crescimento moral. Isso que é racionalizar. Racionalizar. Mas com emoção, né, Rodrigo? É. Racionalizar com emoção. Porque no momento em que eu proponho uma tese, você vem com a sua antítese, você teve uma emoção naquilo. Né? E nós chegamos a uma síntese, eu vou partir para outra tese. Essa proposta dialética é sensacional. Mas agora, sim, a gente tem visto também que várias religiões pegam muito o Velho Testamento, que a gente percebe que o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente, são coisas que a mortandade que existe lá no Velho Testamento é incrível, né? As pessoas acharem que aquilo ainda é a palavra de Deus. Isso. E nos recrimina dizendo que nós não seguimos a Bíblia. Eu sempre falo, olha, nós seguimos a Bíblia sim, só que nós procuramos entender, estudar e colocar em prática os quatro evangelhos que estão resumidos na parte, sua parte moral e ética, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que, que você tem a dizer para a gente? No livro Consolador, Emmanuel, falando sobre o Velho Testamento, ele disse que é um depositário de sabedoria. Não, então, o Velho Testamento é um depositário de sabedoria. O problema do Velho Testamento é a interpretação. Sim. Porque a Bíblia tem várias chaves de interpretação. Várias chaves, né? Eu vou dar para você, eu vou fazer para vocês uma pergunta e para os ouvintes também. Por que que Paulo de Tarso fala numa das cartas dele que a mulher, quando chega na igreja, ela tem que ficar calada? E sentar no último banco. Pode dizer, sentar no último banco. Meus amigos, eu fiquei tempos e tempos tentando entender o que que esse Paulo era machista. Esse Paulo era machista. Porque a coitada da mulher tem que chegar e ficar quietinha lá no final do banco, não pode falar nada, não pode dizer. Olha, foi um belo dia, né? É, mas as pessoas se pegam nisso para dizer que a mulher tem que ser obediente, tem que aceitar isso. O homem do jeito que ele é, ela tem que ser submissa. Submissa. E você vê, Rui, que tem uma coisa interessante que hoje a gente vê certas igrejas, né, neopentecostais, que abafa a mulher, abafa mesmo, muito em decorrência deste ponto que realmente está lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Um belo dia, eu estava assistindo a um programa, ouvindo um programa de um estudioso, um exegeta, né, do Novo Testamento, ele fez uma colocação que foi assim, matou a charada, falei, graças a Deus, agora eu entendi. Ele disse o seguinte, você vai pegar todas as mulheres da Bíblia, todas, do Velho e do Novo Testamento. Você vai observar que ali estão determinadas as personalidades. Então, por exemplo, Ruth era extremamente obediente. Esther era de uma capacidade incrível, né? E Judite de uma força muito grande. Então, você pega essas três mulheres, por exemplo, do Velho Testamento, você tem ali a obediência, a persistência e a estratégia, né? Então você fala assim, então, a mulher na Bíblia significa psique. Mas também tinha as pecadoras também, né? Tinha, não digo assim, mas o simbolismo da mulher na Bíblia é da psique. Então quando Paulo fala que a mulher ao chegar na igreja, fica, sente no último banco, diz assim, quando você chegar na igreja, fique calado, entenda. Porque ele trabalhava com essa e proposta da leitura bíblica da mulher sendo representação da psique. Então ele dizia assim, olha, a mulher, então quando você entrar, não é a mulher, todo mundo, quando você entrar na igreja, então que você fique sossegado, quietinho, para você ouvir o que está acontecendo. Não fale nada, com calma, quer dizer, para todo mundo. Então não é a mulher em si, é a representação da mulher bíblica, sim, que era a da psique. Então a gente vai observando que o que ocorre nessas interpretações, né, do Evangelho, por exemplo, você vê no Deuteronômio, no capítulo 18, parece-me que é o versículo 16, se eu não me engano. É, 18. Não, capítulo 18, versículo 16. Quando Paulo diz assim, quer ver? Estão proibidas as comunicações com os mortos. Estão proibidos, então não pode comunicar com o morto. Mas, no capítulo, no versículo 18, 2 à frente, ele fala assim, quando houver necessidade, a Avé determinará um profeta. Não, então ele não proibiu. Mas tem algumas bíblias novas, tanto evangélica como católica, que fala do espiritismo. Não pode frequentar o espiritismo, nem ouvir o espiritismo, nem nada. O espiritismo foi cunhado por Kardec, essa palavra. Foi cunhada por Kardec. Né, em 1850 e pouco, 57, quer dizer, não existia nem essa palavra espiritismo na justamente época que foi feita a Bíblia. Mas nós estamos aí com o Ives Godinho, do Rio de Janeiro, para falar sobre a peça que nós teremos agora no dia 28, na quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal, Um Homem do Outro Mundo. Bom dia, Ives. Bom dia. Nós estamos aqui na sua escuta. Nós gostaríamos que você aqui já vieram nos perguntar se essa Um Homem do Outro Mundo é uma peça, uma comédia ou é uma peça séria? Olha, é uma peça séria. A peça Um Homem do Outro Mundo, ela é uma peça que foi livremente inspirada em fatos da vida e da obra do Chico. Sim. Então tem a passagem da infância do Chico, da juventude, da adolescência e da velhice do Chico Xavier. E ao mesmo tempo tem entremeado por músicas com letras, muitas de poemas psicografados pelo Chico Xavier, como Boca de Bocage, Arthur de Azevedo, e também contos do Humberto de Campos, que a gente dramatizou. Então é uma miscelânea, ou seja, ela diverte, emociona, ao mesmo tempo que tem momentos de humor, tem momentos de reflexão. É uma peça que estreou em 2005 aqui no Rio, e ficamos 4 anos em cartaz, aí damos uma parada e esse ano voltamos. Estamos aqui no Rio, no Teatro Princesa Isabel, e vamos viajando agora. Em outubro vamos para o Rio Grande do Sul. Enfim, a gente é um espetáculo que foi feito especialmente para viajar. Sim. E é um espetáculo que agrada a todo mundo. Eu trabalhei em vários espetáculos, assim, vamos dizer assim, badalados, da década de 70, 80 aqui no Rio, e sempre tem alguém que não gosta disso, daquela momento. E nessa peça não. Ninguém sai, ninguém. É impressionante como a peça agrada mesmo. E me diga uma coisa, ela está em cartaz aí no Rio, né? Está no Teatro Princesa Isabel, até final de setembro. Aí vamos para o Rio Grande do Sul. Tá, eu gostaria que, Ives, você falasse um pouquinho do Ives. Quem é o Ives Godinho que vai trazer essa peça aqui em São José dos Campos? Bom, eu sou do Rio Grande do Sul, vim para cá em 1971. Sou formado em teatro, tenho mestrado em teatro, especialização, fui professor muitos anos aqui no Rio de Janeiro de teatro, e sou ator que participei de vários espetáculos, como a Obra do Malandro, o Bonde Chama Desejo. Os grandes espetáculos da década de 70 e 80 eu tive a sorte de ter participado, sabe? Trabalhei com os grandes diretores, cinema também, Pra Frente Brasil, filmes polêmicos, né? Por último, agora esse Tropa de Elite, e faço aparições da TV Globo, de coisa em vez, porque a televisão dá essa, a tua imagem fica no ar, né? E para quem faz teatro é importante que as pessoas valorizam muito isso, quem é esse sujeito. Mas a gente basicamente é voltado para o teatro. Ah, tá, ok. E nós estamos aqui com a Feira do Livro Espírita, você está chegando aqui em São José dos Campos? Quarta-feira a gente vai fazer no Teatro Municipal. Quer dizer que você não veio para cá então, né? Porque houve um probleminha de saúde, você não veio para cá agora, hoje. Hoje que você viria, né? Vou para São José daqui a pouco. Daqui a pouco. Final da tarde, eu quero ver se eu estou aí. Tem a Feira do Livro, que eu quero ir lá prestigiar, que eu acho importante, acho interessante. E acho que vai ajudar na divulgação do espetáculo, porque na quarta-feira, que é um dia mais, vamos dizer assim, não é tão procurado, né? Mas quarta-feira, sendo na Semana do Livro, a gente espera que as pessoas compareçam. O que a gente pode garantir é que o espetáculo agrada mesmo. Gregos e troianos. Não é basicamente um espetáculo voltado para o público espírita, não. É um espetáculo de teatro. Me lembra muito esse filme, inclusive, sobre Chico Xavier, A Vida do Chico. Várias passagens do livro, do filme, estão na nossa peça. Só que a nossa peça estreou antes do filme. A nossa peça entrou em 2005. Então, se alguém achar alguma semelhança nesse ou naquela cena, fique certo que a nossa peça começou primeiro. Ah, então tá ok. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, você tem uma filha que mora aqui em São José, né? Que é médica. Minha filha é médica, Lola Godinho, ela e o meu genro, o Mário. Ah, seu genro, inclusive, eu sou paciente dele, né? Muito bom médico, por sinal, né? Os dois são médicos, muito estão fazendo o conceito deles, e são espíritos, que eu acho importante no sentido de ter essa visão, né? Fora só pensar em lucro, não. Tem esse lado humanístico que eu acho importante. Mas a peça é quarta-feira às 20 horas, o preço é R$ 130, mas na verdade o preço é R$ 30. Porque estudante, idosos, e quem levar um quilo de arroz ou feijão, paga meia, paga isso, R$ 30. R$ 30. E esses alimentos arrecadados vão ser entregues a alguma instituição merecente da cidade. Isso. Ives, mais alguma coisa que você queira falar com a gente? O que eu posso prometer é que o espetáculo agrada todo mundo, que se alguém lá for e não gostar, pode me procurar no final do espetáculo. Com certeza, e leve lenço, porque as pessoas choram muito e ao mesmo tempo riem muito. E você também participou de vários filmes, né, Ivens? Ah, sim, eu cheguei aqui no Rio, a primeira filme que eu fiz foi com o Renato Aragão, 71, Alibaba e os 40 Ladrões. Eu tive essa sorte, essa vivência de filmes, peças, filmes polêmicos, filmes assim que ficaram na história do cinema e do teatro brasileiro, né? Então Malandro, a primeira versão, trabalhei com Zembinski, quer dizer, quem conhece teatro sabe quem são essas figuras. Então eu tive muita sorte, e é uma coisa que eu gosto de fazer, e essa peça do Chico, desde pequeno que eu sempre quis fazer alguma coisa, porque meus pais eram muito amigos do Chico. Todo ano iam, primeiramente em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba. Tá. Eu, inclusive, eu tive várias vezes no Chico. Ah, então, e eu sempre pensei em fazer um espetáculo e eu acho que eu consegui fazer o espetáculo do jeito que eu queria. Ah, então vai ser um espetáculo de qualidade que nós podemos recomendar aos nossos ouvintes. Isso aí, você fique tranquilo que eu tenho certeza que as pessoas vão querer que a gente volte. Tá, ok, então. Ives, um bom dia para você. Obrigado. E até quarta-feira que nós estaremos aí vendo você aí no teatro. A presença de todos e posso garantir que o espetáculo vale a pena, bom? Tá bom, então. Bom dia para todo mundo e um abraço. E nós vamos ter 4 convites a serem sorteados a partir de agora, tá? Quem ligar agora vai levar os 4, um convite, né, individual, 4 convites para a peça de quarta-feira. Além dos 2 livros que já vão ser sorteados com o encarte do DVD do programa Visão Espírita, nós teremos também 4 convites aí da peça Um Homem do Outro Mundo. E temos também, peça, viu, Jorge, 2 almoços hoje lá na Obra Social Céu Lemos, que vai o cardápio de hoje, tá? Aí, supremo de frango, jardineira de legumes, filé suíno com salsa do chefe, farofa especial, saladas, frutas, doce e sobremesa. Tudo isso por R$ 20 para comer à vontade. E crianças pagam R$ 10. E crianças até 4 anos não pagam. Tá? Crianças até 4 anos não pagam. Acima de 4 anos paga R$ 10. De 4 a 10 anos. Tudo bem? É, Rua Ano Gonçalves da Cunha, número 30, no Jardim Paulista. A partir das 12 horas. Então, hoje, o almoço de agosto. Fazer mais uma propaganda aqui do pessoal lá de Uberaba, do Lar da Caridade, da Dona Aparecida, que a gente tem tanto bom relacionamento e afinidade. Eles todo ano fazem um sorteio lá, um sorteio de um carro, e vendem uma rifa lá, né? Então a Yolanda Gazon esteve lá em Uberaba e trouxe alguns carnês aí, as pessoas que têm afinidade, que gostam do lar, do Hospital do Fogo Selvagem, que quiserem, dá uma ligadinha para a Yolanda. Então sorteio da caridade que chama, né? Ajude o Lar da Caridade e concorra a um Fiat Palio e outros prêmios. Então você fala com a Yolanda lá pelo telefone 9752-3009. 9752-3009 e adquire lá o seu bilhete lá pela Loteria Federal que vai concorrer do dia 31 do 8. Então, está aí em cima, é essa semana. Então, se alguém quiser adquirir, dá uma ligadinha para a Yolanda. Mais uma vez o telefone, 9752-3009. Então, nós temos aí 4 convites para a peça. É, vai ser individual, tá? É, 4 convites. Nós temos 2 almoços hoje para a obra social Céu Lemos. Temos 2 livros com encarte de 2 DVD do programa Visão Espírita. Nós vamos agora ao nosso momento de cavalo, né, Jorge? Exatamente. A mensagem de hoje está no Momento Espírita número 17 e tem o título Após a Morte. Após a Morte. A morte é um fenômeno biológico inevitável. Os homens são espíritos encarnados. Eles estão na Terra, mas não são da Terra. Permanecem aqui de forma transitória, a fim de que evoluam intelectual e moralmente. Por falta de informações, ao longo do tempo, surgiram variadas teorias sobre o estado dos espíritos após a morte. Concebeu-se a ideia de um céu de eleitos, em completo ócio e totalmente indiferentes ao tormento de quem não mereceu a salvação. Como contraparte indispensável, surgiu o conceito de um inferno onde os infelizes pecadores seriam eternamente torturados. De acordo com as concepções religiosas, inúmeras outras formulações teóricas foram feitas. Entretanto, as descrições sempre foram bastante genéricas e um tanto fantasiosas. Há evidentes incoerências em algumas descrições. Por exemplo, pessoas bondosas merecem o céu, mas se tornam egoístas ao lá chegar, pouco se importando com o sofrimento de quem não teve a mesma dádiva. Nessa linha, uma mãe amorosa e boa seria eternamente feliz, embora sabendo que seus filhos sofreriam para sempre. Essa artificialidade gerou bastante descrença. Consequentemente, persiste uma dúvida generalizada a respeito do que ocorre com o espírito após a morte do corpo. O Espiritismo lança luz sobre essa questão. Ele não formula uma mera teoria a partir de concepções filosóficas. São os próprios espíritos desencarnados que relatam sua situação. A mediunidade bem empregada permite o intercâmbio com os integrantes do plano espiritual. Por meio dela, é possível verificar como eles vivem, se sofrem ou são felizes e a razão disso. Não se trata de imaginar como está atualmente um espírito que viveu na Terra de determinado modo. Ele próprio descreve sua situação. O livro O Céu e o Inferno compõe as obras básicas da codificação espírita. Ele é rico de relatos feitos por espíritos a respeito de como se sentem, da vida que levam, de sua felicidade ou infelicidade. Desses relatos, extrai-se que a morte não é um processo milagroso que converte homens em anjos. Quem era bondoso na Terra, persiste bondoso e solidário no plano espiritual. Se amava o trabalho, permanece laborioso. Já o homem mesquinho também assim se mantém. Não há saltos na evolução. A análise dessas descrições revela que a felicidade depende de como se viveu, do bem ou do mal que se fez. Não há favores ou privilégios. Cada qual é feliz ou infeliz de acordo com seu próprio mérito. O homem caridoso é recebido pelos inúmeros seres a quem amparou enquanto na Terra. Ele experimenta extremo júbilo ao sentir-se amado, ao saber que bem gastou seu tempo e seus talentos. Já o criminoso vivencia grandes padecimentos. Ele vê suas vítimas, revê mentalmente as maldades que cometeu, e não há fuga ou desculpa possível. O espírito é feliz ou infeliz na exata proporção das virtudes que possui. Ciente dessa realidade e de que você inevitavelmente morrerá, reflita sobre o modo como vive. Para evitar construir sua casa sobre areia, no dizer evangélico, dedique-se a amealhar virtudes e a fazer o bem. Apenas isso garantirá sua felicidade quando retornar ao seu verdadeiro lar. Pense nisso. São 9:18. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos agora no momento Giga Vale. Comentário? Isso, vamos deixar para o Guaraci. Se o Guaraci quiser comentar alguma coisa. Eu muitas vezes ouço espíritos dizerem assim: ah, quando eu morrer eu vou mesmo para um umbral, não vai ter jeito, né? Porque eu não estou muito pequeno, essas coisas. Olha, essa mensagem vem nos dizer, né? Você quer, você estabelece o lugar que você quer ir. Eu quero ir sim para o umbral. Eu, Guaraci, quero ir para o umbral, mas como trabalhador de Jesus, não como habitante. Então, para isso, o que, que eu tenho que fazer? Fazer as minhas reformulações íntimas. Buscar o meu momento superior, buscar a minha consciência superior, uma vez que eu sou filho de Deus, né? Então, eu tenho que pensar assim. Eu vou para o umbral? Eu acho que eu vou para o umbral, eu vou. Mas eu vou como trabalhador e não dessa maneira de ficar, porque eu não consigo, porque o umbral, eu não consigo sair dele. Então, muitas vezes, são mentes que viveram no umbral e não querem se libertar do umbral. Então, nós temos que pensar seriamente, como diz a mensagem. Vamos pensar seriamente no que eu quero depois do desencarne. Então, o que eu quero viver em paz, com tranquilidade, crescendo, aprendendo. Vamos esquecer o descanso em paz, né? E vamos pensar numa operosidade em paz. Né? Então, se eu quero viver essa operosidade em paz, então eu tenho que começar a me capacitar desde hoje. Eu tenho que estudar, tenho que conhecer, eu tenho que saber, como diz a mensagem, que aqui é um período de vivência, é um período curto, né? E que daqui a pouquinho eu estou deixando o plano físico, vou para lá, vou trabalhar, vou aprender, vou crescer, vou retornar. Enfim, essa tem que ser a dinâmica. A espiritualidade nos informa que as reencarnações são cíclicas. Então, você pega um ciclo de encarnações. Por exemplo, sete encarnações. Então, nessas sete encarnações, você vai ter que fazer, você vai ter que caminhar de A para B. Então, tem que buscar esse caminho de uma maneira muito tranquila, né? De uma maneira muito, muito sensata e com conhecimento de causa. E essa caminhada que você disse é justamente a gente aprender a amar. Seria mais isso. Aprender a fazer o bem. Isso. Que resume em amar as pessoas, né? Amar as pessoas, eu gosto também, Rui, quando Jesus diz assim, amar o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que às vezes se dedicam ao próximo de uma maneira assim, muito, muito assintosa, às vezes até muito egoísta, muito possessiva. Então, por exemplo, eu procuro amar o próximo da maneira que eu me amo. Então, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que ser muito a minha proteção. Então, vamos dar o exemplo dessas questões passionais, né? Quantas pessoas entram em depressão porque o outro foi embora, a outra foi embora? Ora, a pessoa tem o direito de não querer ficar do meu lado, não é verdade? Eu posso morar com uma pessoa muitos anos, ser casado com essa pessoa, ser eu, meu filho, minha filha, mas, num determinado momento, esse espírito precisa se libertar da minha presença. Então, eu tenho que entender isso, né? Porque, se eu me amar, eu vou dizer assim, olha, eu fiz o que eu pude, eu estou em paz comigo e deixa que a pessoa vá buscar as verdades dela. Então, esse amor, ele tem que ser um amor muito completo. Muito assim, um amor que eu tenho para mim, um amor que eu dedico a você. Quando Jesus fala assim, amem como eu vos amei, né? Então, quer dizer, o amor que Jesus nos dedica é o amor integração, o amor totalidade. É desprendido, coletivo. Né? E o amor verdadeiro, Rui, ele liberta, sim, ele não prende. Tem pessoas que acham que amar é abafar o outro, né? Não, ele liberta. E se a pessoa tiver conhecimento da imortalidade da alma, o que vai acontecer com a morte? Ele sabe que daqui a pouco ele estará de novo, junto, convivendo. E os laços de família são eternos, né? Não são laços que separam somente com a morte, né? É porque ontem eu estava conversando com uma pessoa, ele estava dizendo, olha, a minha irmã faleceu, depois de 39 dias, o marido também faleceu, porque ele era tão dependente dela e sentiu tanta falta que ele não quis viver mais. Simbiose terrível, né? Terrível, né? Simbiose, não é por aí. O amor é libertação. É, né? A codependência. Certo. Vamos encerrando o nosso momento Giga Vale? E nós estamos com o nosso irmão Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, com o tema Como o Espiritismo Pode Contribuir com a Humanidade. Guaraci, nós recebemos aqui um telefonema do nosso ouvinte, o Roberto, lá da Vila Ema. E ele está dizendo aqui, eu não entendi quanto a Guaraci diz que Jesus não fez milagres. E gostaria que ele explicasse sobre isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu, Roberto? Continue nos prestigiando com o nosso programa Vivência Espírita. Olá, Roberto. Olha bem. Vamos analisar de dois aspectos essa questão. Primeiro, etimológico, e depois a fala de Jesus sobre esse tema. Então, na etimologia, a palavra milagre, ela significa fora do comum, sobrenatural, que não se tem domínio sobre o fato. Então, isso é milagre. E é a questão de Jesus, ele diz assim, eu não vim destruir leis. Então, se Jesus disse que não veio destruir leis, se o milagre, como se pensa que seja, é uma destruição da lei, porque quando eu chego para a menina que está morta, né? A filha de Jairo, ela está morta, e Jesus chega lá e fala, menina, levante. E a menina levanta, eu destruí lei. Né? E como é que ele não levantou outros mortos? É o Lázaro, né? O Lázaro. Como é que ele não levantou outros mortos que vieram até ele? Ele levantou o filho da viúva de Naim também. Né? Então, hoje, nós podemos estudar isso como um ataque de catalepsia. Né? E a catalepsia, a medicina, segundo nós sabemos, ainda não tem uma informação exata de como procede o fenômeno. Né? Sabe-se que tem a catalepsia, que muitas vezes as pessoas são, às vezes, enterradas vivas, né? Como foi o caso aí que a gente conhece. Mas, no processo da catalepsia, o que dá a entender, Roberto, é que Jesus, naquele instante, ele deu uma ordem para o espírito, retorne ao teu corpo. E energizou o corpo da menina, do Lázaro e do filho da viúva lá da comunidade de Naim, para que eles pudessem retornar ao corpo. Então, não havia morte física consumada. Existia um processo de letargia do corpo, né? E o espírito, então, abandona temporariamente o corpo, ele volta com o corpo. Nas outras coisas, nos outros momentos ditos milagres, por exemplo, quando o pedreiro pede a ele para curar a mão ressequida, né? Que a mão volta ao normal, ele simplesmente, nós temos o perispírito como forma, então ele simplesmente manipulou fluidos, que Jesus é o construtor do mundo, então ele conhece tudo. Ele manipulou fluidos que fez com que aquelas moléculas voltassem ao normal. Então, muitos dos milagres de Jesus, Roberto, são hoje estudados na doutrina espírita, a própria ciência, né, que falam, que explicam. Ontem, na nossa palestra lá na Feira do Livro, nós comentamos sobre aquela questão de quando Jesus fez cuspiu no chão, fez barro e curou o cego. Então, isso sempre me encucou. Como é que Jesus ia cuspir no chão? Por que que ele fez isso? Então, hoje nós sabemos que ele usou de ectoplasmia. Ele pegou o ectoplasma que saiu da boca, colocou na terra, que é um receptáculo de minérios, né? E fez uma pomada, né? Com ectoplasma e minérios, e passou aquela pomada no olho do cego. Então, não é um milagre. Ele realizou processos até então desconhecidos pelo homem. E nem era cuspe também, né? Não, era ectoplasma. É, porque quando a pessoa... Agora, como que alguém vai explicar que saiu alguma coisa da boca da pessoa que não seja cuspe? É, o ectoplasma que sai, né, pelos orifícios. Então, é ectoplasma. Hoje a ciência... Isso é estudado, Jorge, pela ciência. A ectoplasmia hoje é um estudo científico. Então, não é milagre. Jesus usou de recursos que, como se ele dissesse para nós, um dia vocês terão domínio sobre isso. E como que ele diz? Vós sois todos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E também, Guaraci, nesse sentido que você está falando aí, a gente vê uma frase da doutrina espírita que diz o seguinte: o sobrenatural é o natural que ainda não foi descoberto. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então, muita coisa a gente não entende ainda, mas não é sobrenatural. Um dia a gente vai saber como que é. Um dia desse eu estava participando, como jornalista, de um processo tem lá na cidade próxima de Juiz de Fora, chamada Rio Novo. Então, tem lá um médium, que ele vai lá, de um determinado tempo, aí vai lá. Então, é um galpão que vão 2.000 pessoas. Então, ele me permitiu entrar na sala de cirurgias espirituais, para eu ver, para entender. Então, teve uma hora que chegou uma senhora lá, muito gorda, e a senhora estava sentindo uma determinada dor, mas que não era na coluna. Eu não me lembro se era no fêmur, eu sei que era uma coisa assim. Então, ele me chamou, vem cá. E aí colocou a dona virada meio que de lado. Então ele foi lá no cóccix dela e fez umas incisões. E na hora que ele estava fazendo a incisão, eu pensei assim, ele está operando o perispírito dela. Ele está operando. Então, quando ele terminou, eu perguntei para ele assim, doutor, o senhor está fazendo a cirurgia no perispírito para evitar um processo futuro? Ele falou, exatamente, eu estou tirando aquilo que vai causar nela uma dor muito forte na coluna em decorrência da obesidade dela. Então, quer dizer, ele não estava fazendo milagre, estava fazendo uma cirurgia preventiva. Então é isso. Em um corpo que ele tem acesso com a mediunidade dele. Com a mediunidade dele, ele tem acesso, ele ultrapassou, aí vamos pegar o caso do materialismo, ele ultrapassou a matéria e foi no espírito. É porque tem uma palavra que você falou que para nós espírita é o perispírito. Rapidamente, explica para o pessoal o que é o perispírito. É onde está ali registrado. O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Ele é a forma. Quando a pessoa desencarna, por exemplo, você fala assim, fulano está aparecendo lá em casa. Mas como está aparecendo se ele morreu, né? Então o que aparece é ele na forma perispiritual, que geralmente conserva os mesmos, a mesma forma que ele tinha quando encarnado. Então o perispírito é um corpo fluídico, né? Um corpo semimaterial, e que vai dar, quando nós vamos ser gestados no útero materno, ele vai ser a forma por onde as células vão encaminhar-se, né, para formar o corpo físico. E quando desencarnamos, ele é o que continua depois da morte. E vários ouvintes que querem entender isso, nós temos cursos nas nossas casas. Exato. Que orientam, que ensinam. É muito estudado. Esclarece sobre esses assuntos. Né? Inclusive, nós temos vários cursos começando agora em várias casas espíritas. Se as pessoas quiserem mais informação, é só ligar para a gente que a gente passa as informações. Tá? Jorge, o Alexandrino do Interlagos manda abraço para o Jorge, Rui, todos os participantes de hoje. E o programa está ótimo. Um bom dia para você, viu, Alexandrino, e continue nos ouvindo. A Regina Vilhena, aqui do Bosque, está dizendo que o programa está ótimo, manda um especial abraço para o senhor Guaraci pela clareza da explicação do assunto abordado e abraço aos demais amigos. Um bom dia para você, Regina, e continue nos prestigiando como sempre. Né? Oi. A gente tem bastante mensagens aqui no Face também. O Ari Rangel, nosso amigo e médio, mandou um bom dia. Amigos, gostaria de citar o grande continuador de Kardec, Leon Diniz, que disse, respondendo a pergunta, tá, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, respondendo lá a pergunta se o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas. Só falando mais um aqui, porque a gente tem bastantes ligações e bastante gente participando do Facebook. Esse é bom, hein? Agora vocês estão dizendo que estão gostando do programa. Ótimo. Então, a Débora Gonçalves diz que sim, e marcará nova era na história da humanidade, porque esta natureza chegou a tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Fique com Deus. A Felícia Moreno, ela está dando um bom dia a todos do Vivência, diz que hoje está em Campinas e estou conseguindo curtir o programa pelo iPhone via ConectCar. Um grande abraço para a Felícia. Olha aí, pela ConectCar. Felícia é lá do Paulo de Tarso, ela faz curso lá no Paulo de Tarso. A Isa Evangelistas, nós seres humanos necessitamos de evoluirmos moralmente ainda, para que um dia sejamos ecumênicos, para que num futuro próximo o respeito entre as religiões possa prevalecer. As religiões são rotuladas. No meu ponto de vista, todas têm algo de bom, todas têm algo de bom, senão haveria seguidores. Né? Não haveria seguidores. Né? Forte abraço a todos. Algum outro? Tem mais outra aqui. A Maria Aparecida Basso também respondeu a pergunta, falou, bom dia amigos do Vivência Espírita, muita paz, o espiritismo será, sem dúvida alguma, uma crença comum. Sem dúvida alguma, né? Basta observar o direcionamento que todas as ciências buscam na atualidade, a cura das doenças físicas, emocionais, espirituais, a pesquisa constante no sentido de encontrar caminhos que possam irmanar os homens, conduzi-los, ao encontro de um Deus de amor e misericórdia, que lhes dê condições de se tornarem seres humanos melhores através do conhecimento de ti e a ti mesmo, e do amai-vos uns aos outros. No futuro, certamente as denominações religiosas deixarão de existir, porque apenas a fraternidade deverá pairar sobre o céu de todas as pátrias. Eu quero aproveitar nesse instante aqui e mandar um abraço para o pessoal que está lá no Pau de Tarso trabalhando, viu, Jorge? Estão fazendo a pizza que você tanto gosta. E vai ser entregue hoje, a partir das 3 horas da tarde, será entregue as pizzas que estão sendo efetuadas, estão sendo feitas lá no Pau de Tarso. Um bom dia àquela equipe que até ontem à noite já estavam lá trabalhando, né? Legal. Tudo bom? Eu vou buscar a minha daqui a pouco. Opa. A Sandra Vasconcelos também diz que o espiritismo se tornará uma crença comum porque é uma doutrina que consola, esclarece e eleva o ser humano. Vamos colocar uma música, depois a gente volta com o Guaraci, que o Guaraci precisa falar para nós sobre esses livros dele aí. Mas também. E falar ainda tem um ponto aqui que nós não falamos ainda, que foi a comunicação dos espíritos. Tá, só tem aqui o Dalmo, nosso grande amigo lá da tenda de Umbanda, está dizendo aqui um abraço a todos do programa, ao Guaraci pelas excelentes explanações evangélicas. Um bom dia para você, Dalmo, para Ivanilde e para todo o pessoal da tenda de Umbanda Mãe Maria. Será que ele está escutando dentro de casa ou no carro? Está escutando no carro ainda, tá vendo? Está escutando o rádio dentro do carro. Então, um bom dia, só para a gente saber. Legal. Então, porque ele chega nessa hora, ele sai para dentro do carro e vai escutar. Ele vai sair de casa e vai escutar dentro do carro, que pega melhor. Um grande abraço para o Dalmo também. Vamos lá para a música Casinha Pequenina também, que estará no novo CD, foi regravado, estará no novo CD Oração, Amor e Luz, que será lançado pela Coal. Feira do Livro Espírita, de 23 de agosto a 1 de setembro, Largo São Benedito, Centro, em São José dos Campos. Veja a seguir algumas obras que você encontrará na Feira do Livro Espírita. Da IT Editora, mais um romance espírita de Wilson Frungilo Júnior. lançamento da IDE Editora, O Dono do Amanhã. Uma Luz Dentro da Noite, do Espírito Luciano Messias, por Antônio Lúcio, por apenas R$14. O Evangelho Segundo o Espiritismo, edição econômica, por apenas R$2. Da FEB Editora, O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, de R$60 por R$33. Coleção Romances de Emmanuel, nova e primorosa edição. Psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estevão e Ave Cristo, de R$36 por R$20. Há 2000 anos e 50 anos depois, de R$36 por R$20. E Renúncia, por apenas R$19. O Livro dos Espíritos, primeira edição, é bilíngue, de R$35 por R$18. Da Lumen Editorial, O Caminho de Urze, Espírito Antônio Carlos, através de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, por apenas R$13. Espírito Xélida, por Eliana Machado Coelho, Minha Imagem, de R$42,90 por R$24. O Passado Me Condena, Espírito Margarida da Cunha, por Sulamita Santos, de R$41,90 por R$23. Da EBM Editora, Não Ensine a Criança a Adoecer, de Américo Marques Canhoto, de R$24,90 por R$14. O Grito, Uma História de Amor e Preconceito, de Wilson Costa, por R$20. De Jamiro dos Santos Filho, Os Últimos 6 Dias de Jesus, de R$30,90 por R$20. E nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, com o nosso irmão Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, falando, destrinchando aqui o tema, como o Espiritismo pode contribuir com a humanidade. Temos alguma mensagem? Aqui, só dando um abraço para o nosso irmão Renualdo Ferreira, lá de Cachoeira do Sul, que é o nosso... A gente tem que colocar uma voz direta também, assim, para o Renaldo ser o responsável também pelo programa Vivência Espírita, porque toda semana ele está aqui junto com a gente, desde a primeira vez, né? Então a gente já considera o Renaldo como uma pessoa que faz parte do programa Vivência Espírita. Ele tá só colocando aqui, fazendo uma colocação, Guaraci, sobre o caso de Lázaro, né? No caso de Lázaro, né? No próprio Evangelho está a comprovação de que Lázaro não estava morto. Pois quando o emissário enviado por Marta para avisar da morte do irmão, Jesus, após chorar, né, Jesus diz, mas Lázaro não está morto, me leva lá. Isso, né? Exatamente, dizer, aí está a prova. Provavelmente, né? Ele já tinha conhecimento disso que se passava com Lázaro, desse problema que ele tinha. Agora, assim, o médio Peixotinho aqui tem algumas histórias dele, que ele tem uma, eu não sei se é de Ivone Pereira o livro, de uma menina aqui no estado do Rio de Janeiro, que em uma hora ela entrava em estado de putrefação. É mesmo. Entendeu? Em uma hora. É de catalepsia. Quer dizer, você vê a capacidade do espírito. E depois ela voltava novamente. Porque no caso de Lázaro, no caso dizia, mas o corpo já está até soltando odor, né? É, diz que ficou por 7 dias, né? É, a catalepsia por 7 dias. Uhum. Então, o que acontece? São coisas que são fenômenos que a gente pode até dizer assim, que a gente desconhece ainda direito, mas no próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o curso do ESD, da Federação Espírita Brasileira, lá a catalepsia e a letargia são estudados já como fenômenos mediúnicos também, que também. Um dia nós vamos saber controlar isso aí. No caso dessa menina, da filha de Jairo, nós temos uma obra psicografada chamada Eu e Você na Palestina, ainda não publicada, que o espírito que passou a mensagem diz o seguinte, que Jesus ordenou o espírito a voltar ao corpo, energizando o corpo, porque a catalepsia tem muito essa falta de energia, essa termina, o corpo fica sem esse fluido vital temporariamente, né? E aí o que acontece? Jesus foi e colocou esse fluido, retornou com esse fluido e ordenou o espírito que voltasse, então não é morte. Mas, Guaraci, a quântica, física quântica, ela pode responder a essa série desses fenômenos? Olha, eu acredito, Rui, que a física quântica está só começando. Está começando. Né? Na hora que ela realmente tomar corpo, fizer parte da sociedade, né, como uma realidade extraordinária de conhecermos as leis de Deus com mais profundidade, né, então nós vamos descobrir coisas e mais coisas através dela. E só de descobrirmos, né, que tudo começa com uma onda já é um grande avanço. É, assim como a matemática e qualquer outra, seria todas as outras ciências, né? Exato. Física quântica é só mais uma. É, né? Eu penso que a física quântica realmente será um processo cada vez mais... ele é um processo que não tem fim. É como Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Se alguma coisa vier que acrescente, que seja parte da doutrina. Sim. Então, seria o caso. Não, inclusive, tem alguns espíritos recomendando que nós devemos estudar a física quântica. Isso. Para poder ter maiores esclarecimentos a respeito do mundo espiritual. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, Rui, quando a física quântica ainda era muito velada, né, era muito dentro da ciência, fechada, um mentor meu que psicografou esse texto aqui, o Candir, ele falou para mim assim: meu irmão, estude física. E eu não sabia por que ele estava mandando estudar física. Agora, hein, você falou tudo. Guaraci, só, a gente tá, o tempo corre demais, né? E quando o programa quando é bom, a gente não quer, ele corre, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, mas fala um pouquinho aí do último tema, do último ponto que nós tínhamos colocado aqui, a comunicação com os espíritos. Já na sequência, já fala um pouco dos seus livros. Só lembrando que são três, né? Então, o primeiro é A Fé e a Razão, o segundo ponto de contribuição é A Imortalidade do Espírito, e o terceiro é A Comunicação dos Espíritos. O conhecimento da imortalidade. Né? Contribuição então, do Espírito para a humanidade, né? Então, só esclarecendo, porque tem muita gente que nos combate dizendo que nós falamos com os mortos. Então, dá para você explicar que nós não falamos com os mortos, nós falamos com os vivos? Nós não falamos com mortos. O que é essa palavra morto? Se a gente for analisar no Evangelho, Jesus diz: deixai os mortos cuidar de enterrar os seus mortos, né? Então, ele coloca muitas vezes como mortos até vivos, né? Uhum. Então, nós temos que pensar o seguinte: não existe morte, não existe essa coisa de que estão os nossos entes queridos, nós estão mortos. Não, estão vivendo num plano. E a mediunidade, que é o terceiro item da comunicação, a mediunidade, ela é praticamente representada aqui para nós, como que nós estamos fazendo aqui agora. Sim. No rádio. Né? Quem está sintonizado aqui com Vivência Espírita está na faixa do Vivência Espírita, assim como eu entro mediunicamente, né, psiquicamente, na faixa de um espírito. Agora, tem que entender que o mundo espiritual não está só cheio de anjos, não. Tem muitos espíritos ainda em condições. Esse anjo, quando eu digo, gente, são espíritos superiores, por favor. Uhum. Então, não estão só espíritos superiores, tem espíritos também ainda sofredores, ainda maldosos, né? Perversos mesmo. Então, temos que saber o seguinte: onde eu estou sintonizando? Eu estou sintonizando com aquilo que me alimenta. Então, se eu gosto da brincadeira, eu vou sintonizar com o espírito zombeteiro, brincalhão. Se eu gosto da coisa séria, eu vou sintonizar com o espírito sério. E assim sucessivamente. Então, essa comunicação com os espíritos que a doutrina espírita propõe, através do Livro dos Médiuns, um estudo mais aprofundado, é de vital importância hoje. Porque os processos obsessivos, os processos de transtornos mentais, que podem ser muitos deles, a maioria deles serem resolvidos pelo estudo da mediunidade, que os centros espíritas hoje abraçaram como uma causa, como um fundamento, como, né, como uma excelência de estudos. Então é bom que os ouvintes, que não são espíritas, que quando ouvirem falar que está acontecendo barulho dentro de casa, que alguém está falando, está incorporando, olha, vai no centro espírita, procure estudar, procure entender que nós, uma das maiores alegrias que eu tive nessa minha vida foi no dia que eu fui desenganado por 9 médicos, que ninguém descobriu o meu mal, né? Quando eu cheguei lá no centro espírita, que a pessoa me olhou, me deu um abraço, falou comigo assim: meu amigo, você não tem nada, você tem mediunidade, precisa ser tratado. Eu falei: que beleza, né? Foi lindo aquele momento, né? Não, isso é que muitos nos criticam, dizendo que nós praticamos a necromancia, né? Isso. Ah, nossa. Então é só para dizer que essa necromancia é falar com os mortos, que nós não falamos com os mortos. Não, falamos com os vivos. Porque se nós falamos que os espíritos é imortal, nós estamos falando com o vivo. É, exatamente, com o vivo. Só que não está usando a carne. Nós estamos, assim, para os ouvintes, nós temos aquele fenômeno do Monte Tabor, né? Quando Jesus sobe no Tabor com Pedro, João e Tiago, e de repente aparece do lado dele quem? Elias e Moisés, que já estavam mortos. Né? Elias morto há 800 anos, né, daquela época, e Moisés há mais ou menos 1.200 anos. Então Jesus estava convocando quem? Os mortos, nessa opinião, nesse sentido de entendimento. Sim. Na verdade, ele estava convocando os vivos. É, e que a gente vê que os próprios apóstolos reconheceram, né? Exatamente, reconheceram e não deixaram dúvidas. Ao texto do Evangelho, que é de Mateus, Marcos e Lucas, né? São os três que escrevem. É transfiguração, ou seja, eles mostram assim: então nós vimos Elias e Moisés. E individualizados, né? Que eles perguntam. Eles são individualizados. Que Pedro pergunta: Elias não é o. João Batista, né? É? Não é Elias? Não é João Batista, é. João Batista. Uhum. Então, que ele responde sim. É, exatamente. E daí, Eu estou dizendo isso porque outro dia eu estava vendo a explicação de uma, na televisão, de uma igreja, e eles comentando sobre o Evangelho de Mateus. E eu fui acompanhando, falei, só quero ver a hora que chegar a transfiguração. É. Quando chegou na hora dele falar da transfiguração, entrou no comercial e quando voltou, passaram a transfiguração. Exatamente. Eles não gostam, né? Humberto Campos fala num dos livros lá, psicografados pelo Chico, que aquele processo da transfiguração significa para a humanidade como a euforia de Jesus para, sim, a prática mediúnica. Justamente. Desde que, com fé, com conhecimento de causa e com amor. Que eram os apóstolos que representavam isso. Pedro representa a fé, Tiago o conhecimento, que era estudioso, né? E o João o amor. Então você pode praticar mediunidade, sim, essa comunicação, mas desde que na presença da fé, na presença do conhecimento de causa e do amor com o qual você faz. É, porque o amor e conhecimento traz uma coisa que é muito importante na mediunidade, a humildade. Exatamente. Certo? Uhum. Agora sim, você pode falar um pouquinho dos seus livros aí, que nós estamos em cima? Isso, eu também preciso falar, viu, Jorge, do programa do Visão Espírita de hoje, que haverá o doutor Inácio Ferreira falando através de Carlos Bacelli, e o programa chama Um Morto Falando ao Vivo, que é justamente a fala da instituição, que ele também vai falar da instituição lá no espaço, viu, Jorge, que foi criado para acolher animais desencarnados e abandonados. E está dizendo aqui, ser médio é ser... é ser um ser especial? Que ele está dizendo que não, né? Que o doutor Inácio fala que não. Então, hoje, a partir das 10 horas, nós temos o nosso programa no Canal 9, na segunda-feira, 19 horas, na terça, 17, quarta, 17 horas, quinta-feira, às 22 horas, e na sexta-feira, às 19 horas, e sábado, às 20 horas. É difícil guardar todos esses horários aqui, né, Jorge? Mas, tudo bem. Eu vou postar do YouTube aqui também. É isso, coloca para... Guaraci? Oi. Bom, os nossos livros hoje publicados são 6. Né? É o Navegador Racional, que já está esgotado, é um livro de poemas. Temos o Destinos, Marcas e Respostas, publicado pela Mitos. Esse livro são contos psicológicos, ou não. Ali nós temos história, temos contos do Machado de Assis, temos contos da Clarice Lispector, da Virginia Woolf. Né? Da Clarice já está. Aí eu trabalho, eu comunico muito com a Clarice. Ela, Clarice é linda, maravilhosa. Nossa. E ela é um espírito muito controvertido, muito mal compreendida, né? A Clarice, será que era a mediunidade que fazia isso? A Clarice hoje está tá um pouco diferente, mas ela escreve divinamente bem. Nossa, maravilhosa. Eu gosto muito da Clarice pela introspecção dele. Então, é o Destino, Marcas e Respostas. Está lá na feira do livro, né? Se alguém quiser interessar. Temos o Tocados por Ele, que é um livro que acontece, os contos são vividos na época de Jesus. São pessoas que encontraram Jesus e, de alguma maneira, foram tocados por ele. Então, esse livro me gratifica muito. Ele hoje é um, dentro dos que eu escrevi, o que mais vende, né? Tem muito, estou na terceira edição, já está provavelmente partindo para a quarta edição. Temos o Luzes Cristãs, que são contos vividos com os primeiros cristãos. Por que se deixavam martirizar? Depois nós temos o Histórias Mediúnicas, que são histórias vividas com médiuns. Temos o romance, O Refúgio de Laila, que foi publicado pela Correio Fraterno, que fala sobre a família, sobre essa questão dessa questão kármica nas famílias. O que, que eu tenho que fazer para que a minha família seja melhor? A mulher tinha tudo para pedir o divórcio, mas ela entendeu que ela precisava viver aquela situação e vencer a situação. Então, muito interessante o livro. E agora está saindo Incomparável Presença, que seriam Tocados por Ele dois, né, que seriam Vivências com Jesus, e os Sublimes Encontros, que são casos relacionados à morte. Você também ia falar sobre a rádio que vai ser inaugurada agora dia 29, que é a quinta-feira, né? Lá em Juiz de Fora, nós temos a FEAC, né, que é a Fundação Espírita Allan Kardec. E a FEAC, então, estará lançando às 0 horas do dia 29, colocando no ar, a Web Rádio Evoluir. 24 né? horas? 24 horas. Web Rádio Evoluir, o site www.radioevoluirjunto.org. Então, os ouvintes puderem sintonizar, depois dar um retorno lá para a gente. E nós vamos participar, a princípio, de um programa chamado Encontro Marcado com Emmanuel. Eu ainda não posso dizer o horário, o dia que ele vai, porque ainda está formando a grade, né? Mas nós vamos já participar desse programa e talvez uns outros programas. Então estaremos lá em Juiz de Fora também pela Web Rádio. Muito bacana. Olha só, pessoal, vamos falar aqui dos nossos sorteados para a gente sair correndo para encerrar o programa. Os ganhadores da peça de teatro, é o teatro que será quarta-feira agora, Um Homem do Outro Mundo, dia 28 de agosto, quarta-feira, às 20 horas, no Teatro Municipal. Custa R$30, leve um quilo de alimento para pagar meia, que a meia é R$30. Né? Arroz ou feijão, que ele pediu aí. Isso. Godinho, né? Então, Anderson Roberto Pereira, do Jardim Flamboyant, ganhou um ingresso. O Carlos Henrique, do Santa Inês 3, ganhou outro ingresso. A Maria do Carmo, da Vila Industrial, ganhou outro ingresso. E a Rosângela Aparecida da Silva, do Jardim Ismênia, ganhou outro ingresso. Vocês retiram seus ingressos na portaria do dia. Só esclarecendo que será horário das 8 horas, né? Porque normalmente o teatro é 9 horas, mas quarta-feira vai ser 8 horas. E a peça tem a duração de 1h15, 1h20. Então dá para a pessoa vir e depois retornar para casa com a maior tranquilidade. Isso. Os ganhadores do almoço é o Vitor Marcelino Filho, do Jardim Satélite, e o Charbel, né? Nosso amigo Charbel, do Jardim das Indústrias, ganhou o outro almoço. O almoço daqui a pouco vocês retiram também lá no caixa lá do... É só falar com... Célio Lemos. É só falar com o Alonso, ou então com o Marassi, que é o presidente da casa, é só dizer que ele ganhou aqui no programa Vivência Espírita e que nós vamos levar o canhotinho lá para ele, né? Vamos levar aqui o papelzinho para eles. Isso. Os livros, né? Com o DVD junto do programa Visão Espírita, os ganhadores é a Tânia Aparecida do Carmo Nunes e o Alexandrino Oliveira, do Interlagos. Vocês poderão retirar os seus livros lá na Livraria Casa do Caminho, a partir de amanhã, às 13 horas, a Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Com o encarte do programa de hoje, do Visão Espírita. É um morto falando ao telefone. Ao vivo, né? É. Ao telefone ou ao vivo? Ao vivo. É que nós estamos falando tanto telefone aqui. Então vamos encerrando o nosso programa. Queria dar um abraço pro pessoal da casa da Marcela lá de Jacareí, que nós estivemos fazendo o Evangelho Musical na sexta-feira lá. E também queria dar um abraço para o pessoal do Paulo Ortiz. Daqui a pouco nós estaremos lá encerrando o projeto Curte hoje, com o grupo Castelã, às 7 horas da noite. E também na terça-feira nós vamos fazer o Evangelho Musical sobre a vida do Bezerra de Menezes, no Anjo Ismael. Estão todos convidados a partir das 19h30. Jorge, eu só quero dar um abraço para o pessoal lá da Coal, que terça-feira receberam a comenda das acácias pelo excelente trabalho realizado para a comunidade joseense. Então, a Dona Licinha, a Ivanilde, o Rafael, o Wesley, que estiveram lá no Teatro SESI, os nossos parabéns por o recebimento dessa comenda das acácias. Rodrigo, bom dia. Queria mandar um abraço então para todo mundo que participou, os ouvintes que participaram bastante aqui no Facebook, pelo telefone também, pro Guaraci, todo mundo que estão aqui presente também. Um abraço para todos e tenham todo mundo uma boa semana. Né? Agora no final, a gente fazer um encerramento também, pedir pro Guaraci. Ele fez uma psicografia agora durante o programa. Não sei se o Rui ou o Jorge tem alguma coisa a mais para falar. Não. Se poderia ler para a gente, pedir para o... Para encerrar. Guaraci, muito obrigado pela sua presença e esperamos você outras vezes aqui no nosso programa. Com certeza, eu que agradeço, né? E vamos caminhando, né, Rui? Né? É. Vamos caminhando, Jorge, vamos caminhando, Rodrigo, o pessoal aqui da mesa, porque Jesus está precisando de bons trabalhadores. Nós temos que agradecer a colaboração do Helder, do Dodô e da Graça, e também da presença do Wesley, que veio estar junto, acompanhando vocês, e a Luzia, que está conosco aí também, né? Também vamos encerrando então, Jorge. Agora sim. Ao homem do agora. Aqui estamos, amigo ouvinte, nesta manhã de luz, trazendo com alegria e paz a mensagem do Mestre Jesus. Participemos com amor neste momento atual de transformação da humanidade para o bem, esquecendo o mal. Aqui estamos conscientes da nossa participação nessa estrada redentora que nos conduzirá ao futuro, onde a vigilância e a oração serão os pontos essenciais. Trabalhemos, pois, todos juntos. Será grande a transformação. Avantes, irmãos, avantes, avantes para Jesus.